Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Aqueles que têm acompanhado desde quarta-feira foi o dia 14 do mês de Nissan. De uma forma tão impressionante e bonita, foi exatamente numa quarta-feira, no 14º dia do mês de Nissan, que Jesus foi crucificado, e também é o primeiro dia da festa dos pães ázimos, ou melhor, primeiro dia da festa dos primeiros frutos, porque Jesus é o primeiro fruto. Ele foi o primeiro a ser recebido no céu pelo Pai. E nós somos parte de todos os outros milhares e milhares de filhos que Ele recebe. Na quinta-feira, nós vimos, era o primeiro dia da festa dos pães ázimos. Você, se não leu ainda, não pode deixar de ler o livro As Festas do Senhor. Você vai encontrar lá atrás, você vai encontrar também a ministração de quarta-feira. Todas as ministrações estão gravadas em CD e você tem acesso a elas para estudar e ser edificado durante a semana. E a festa dos pães ázimos é uma festa que dura 7 dias e diz respeito a algo que acontece na vida de quem é liberto do Egito. Se no 14º dia Jesus é imolado, a salvação é instalada para cada um de nós. No dia seguinte, nós já começamos a nos alimentar do pão vivo que desceu do céu, o pão puro, sem fermento. O povo ia atravessar um deserto. Não se pode comer feijoada se vai atravessar o deserto. Não se pode comer enlatados se vai atravessar o deserto. Não se pode comer nenhum tipo de comida fermentada se vai atravessar o deserto. Não tem nem como levar nenhum alimento que esteja fermentado se vai atravessar o deserto. Por isso Deus disse ao povo de Israel: vocês vão celebrar hoje o Cordeiro, já celebrem apressadamente, todos vestidos, calçados, porque nesta noite vocês vão deixar o Egito, vão atravessar o Mar Vermelho e vão entrar pelo deserto. O alimento que vocês vão levar tem que ser um alimento sem fermento, porque senão apodrece no deserto. O maior problema nosso é que nós estamos viajando por uma vida, e essa vida é o deserto. E a intervenção do Senhor nas nossas vidas é a intervenção dEle no seu povo para nos tornar fortes, vigorosos contra o inimigo, marchar sem parar, porque há uma terra prometida, há um manancial, há uma vida, há algo que o Senhor quer conquistar e fazer com que nós conquistemos. Isso não é apenas uma única simbologia, mas na nossa vida, em todo tempo, nós vamos ter algo que representa esta dimensão da terra prometida, e que para chegar lá precisa passar por um deserto. E se nós nos alimentamos de qualquer outra coisa senão o pão sem fermento, nós não conseguimos atravessar o deserto. Isso simboliza literalmente a vida de alguém que vai lutando, tentando, tenta de tudo nessa terra, tenta de tudo nessa vida, come de tudo, mas não come do alimento puro que é Jesus. Por isso, todo aquele que tem uma experiência com Jesus, imediatamente tem que entrar na festa, ou nos dias de pães ázimos, de pães sem fermento, de alimento puro, de alimento sem fermento. Ao 3º dia, Jesus ressuscitou. Quando a Bíblia fala ao terceiro dia, é o terceiro dia mesmo. O Mateus, essa semana, a Dani estava dizendo que ele chegou em casa, ele está errado, véio. Se Jesus morreu na sexta, como é que ele ressuscitou no domingo? Não é verdade? E realmente não é. Jesus morreu numa quarta-feira, 14 de Nissan, como diz a palavra de Deus. De quarta-tarde até quinta-tarde, um dia. De quinta-tarde até sexta-tarde, dois dias. De sexta-tarde até sábado-à-tarde, três dias. Para o judeu, no sábado à tarde, termina o Shabat e começa o domingo. No domingo, bem cedinho, as mulheres foram ao túmulo e ele já não estava lá mais. Se são três dias, são três dias, ponto final. Nós aqui falamos assim, oito e meia. E não é oito e meia, 8:45 ou oito. Mas Deus não. Três dias? Três dias. O domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição, ele é só o dia em que descobriram que Jesus já não estava mais na tumba. E as mulheres, pela manhã, foram lá embalsamar, levar um unguento, levar um perfume, e descobriram que a pedra estava retirada, que não havia mais ninguém no túmulo, correram, chamaram os discípulos vieram apavorados, voltaram para Jerusalém, e quando entraram lá numa sala, numa casa, Jesus entrou também. Foi ali que Jesus disse, Tomé, pode encostar, põe a tua mão aqui. A gente acha que Tomé era o cara sem fé. Tomé, cara sem fé. Mas Tomé sou eu e você. Que precisamos pôr a mão. Que precisamos tocar para ver o que Jesus faz. E Jesus não desfez de Tomé. Vem cá, filho. Toca aqui. Sou eu mesmo. E o domingo foi um dia precioso demais para a igreja de Jesus.